Hebrom se ajuntaram, teus ossos, tua carne. Davi, o ungido, rei do nosso lar. O Senhor te chamou para apacentar teu povo em união, teu reino a edificar. Oh, Davi, valente em combate, com fé a vitória vem. Na fortaleza de Sião, o Senhor é nosso bem. Em cada luta e batalha, teu povo há de triunfar, pois com o se uniram, aliança firmaram, em nome do Senhor, teu trono a consagrar. Na cidade de Jebus, os jebuseus a gritar, mas Davi com bravura conseguiu conquistar. Oh, Davi, valente em combate, com fé a vitória vem. Na fortaleza de Sião, o Senhor é nosso bem. Em cada luta e batalha, teu povo há de triunfar, pois com o Deus dos exércitos, ninguém nos pode parar. Água do poço desejou, mas o preço a se pagar, a vida dos valentes ele não quis sacrificar. Davi em humildade derramou ao Senhor um ato de adoração, de amor e temor. Oh, Davi, valente em combate, com fé a vitória vem. Na fortaleza de Sião, o Senhor com o Deus dos exércitos.